força, qualidade, iluminação. É Garra Sound Turbinada. Super Melody, o verdadeiro rei do Tecno Melody. Pra cima, minha garra! DJ Gelsimar e Rune Moreno. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso, 48 horas em você. Carreta Garração, agora é tudo turbinada. Carreta. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos, marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. uma das maiores forças sonoras do Nordeste paraense. Pra cima, minha carreta, garração, é garração. Gilcimar e Rony Moreno. Te perdi, porque eu te amo. cima. Força, qualidade. Garra Sound. Esse é o som que conta. DJ Tom Mix. Tom Mix. Esse CDzão de marcante, mixado ao vivaço por mim. Vamos nessa, galera, é o CDzão da Garra Sound. É Garra Sound. Carreta. Eu quero é curtir, dançar a noite inteira. Eu não saio só daqui. O ritmo Mix. breve em exibição em sua cidade. Aqui é os DJs Tony Moreno e Top DJ Gelsimar. Gelsimar e Rony Moreno. Garra Sound. Agora é turbinada. Vou no Ouro Negro dançar.

Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É tão grande minha paixão. Esse CDzão ao vivaço mixado por mim, DJ Tomix. É o CD da Garra Sal, de sucesso em todo lugar. Sequência marcante. Vamos lá, galera, sucesso é... Carreta Garra Sal, agora é turbinada. Força, qualidade, iluminação. É Garra Sal, turbinada. E o músico está, que é um show na hora de sair. Garração. Agora é Turbinada. Toque. breve em exibição em sua cidade. Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Será se você ainda me ama? Você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. O amor, Nelsinho Rodrigues. Qualidade, iluminação, é Garra Sound, turbinada. Faz a garra! Turbinada.